sentimentos te assolam. Medo de viver te apavora. Se entrega um instante de delírio pra poder viver. Uma droga não dá jeito, logo passa seu efeito. Volta o medo, volta a insatisfação. Essa viagem que te leva à liberdade, à ilusão. São grades frias que aprisionam o teu coração. Jesus tem mais a oferecer. Jesus tem mais a oferecer que um momento de prazer. Você pode acreditar. Acreditar. Sentimentos te assolam. Medo de viver te apavora. Se entrega um instante de delírio pra poder viver. Uma droga não dá jeito, logo passa seu efeito. Volta o medo, volta a insatisfação. Essa viagem que te leva a liberdade, a ilusão. São grades frias que aprisionam o seu coração. Oh, oh. Jesus tem mais a oferecer que um momento de prazer. Você pode.